Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Imigrantes da Bola 65. Partida! Felipe, voltamos para dar explicações, voltamos para falar um pouco de futebol, mas voltamos, né? Sim, a gente deixou vários órfãos aqui durante um bom tempo, né? Por enrolação nossa, por questões pessoais mesmo, até falta de tempo, porque pô, a gente faz tudo, a gente grava dia de semana, edita dia de semana para tentar sair o programa mais rápido possível. A gente faz tudo, né? Então, tipo, deu uma enrolada, mas a gente tá com a ideia de voltar, né? A minha justificativa de ter sumido é porque nesse tempo todo eu tava nessa negociação com o Neymar para Paris Saint-Germain. Agora eu sou um parça do Neymar. E aí eu tive que... Que isso, quem dera. Galera, tá assim, o Felipe estudando, eu abarrotado de coisa, mas a gente tem essa paixão podcastal que nos faz voltar, né, Felipe? E aí não é por menos que a gente tá aqui tentando falar mais um pouquinho de futebol clubista do nosso estilo. Isso, tentando apresentar mais, assim, a gente tá tentando vir com um novo modelo, assim, né, a gente pode falar. Com certeza. Uma ideia não daqueles mais os programas que a gente fazia de 40, 50 minutos toda semana, com temas mais densos e tal. Isso a gente quer manter ainda, mas com uma frequência, pelo menos inicialmente, um pouco menor, para ver se a gente consegue manter a periodicidade. A gente, de repente, até tentando focar, já que é uma vez por mês, com entrevistas e etc, coisa nesse nível. E isso uma vez por mês, e fora esse tempo, tentar trazer programas mais curtos, com temas mais atuais, que sempre aquela nossa abordagem um pouco mais profunda, naquele sentido que a gente sempre buscou trazer imigrantes. Exatamente, cara. A gente tá querendo fazer um sistema de temporadas também, galera, porque a gente precisa de férias. Eu e Felipe, a gente só parava no carnaval, Réveillon, Natal, e no tempo todo a gente tava querendo gravar. Então a gente vai fazer um sistema de temporadas, manter essa numeração aqui, mas talvez também dar um período de quando vai começar e quando vai terminar uma temporada. Mas o que é legal é que a gente vai fazer sim uma interação agora com a galera. A gente vai pegar uns modelos aí de outros podcasts que a gente continua escutando e que tá bem legal também, produzir dessa forma. Tudo com a força do Doente Futebol, que vai apoiar a gente, então através do Twitter, se você não tem lá, Doente Futebol. E a gente vai fazer essa interação direta com vocês e as suas perguntas ou respostas ou comentários sairão direto aqui no podcast. A gente vai tentar ler os nomes, se for nomes publicáveis, né? Perfeito. Nessa semana então a gente não tem esse esquema, mas fica avisado aí. Se quiser, a gente pode até testar aqui agora. O que você acha? Vamos testar? Manda aí. Tô com o Twitter aqui na mão. O que você quer perguntar pra galera? Vou colocar aqui. O tema que mais bombou hoje, estreia do Neymar. Aí o que você acha da pergunta? O que você achou da estreia do Neymar e dos novos parceiros Edson Cavani e Di Maria? Fechado, Felipe. Acabamos de twittar aqui no Doente Futebol falando que a gente está ao vivo e vamos ler a participação de todo mundo e perguntando a opinião da galera. E aí, galera, qual que é a sua opinião sobre o posicionamento do Neymar? Enquanto a galera não comenta, Felipe, o Neymar deu uma flutuada, como se diz no futebol, né? Entre o meio, entre as pontas. O que, que você acha que você chegou a acompanhar o jogo? O que, que você achou? Cara, acompanhei, assim, vi o Brasileirão, deixei de ver tudo que tinha pra fazer ali pra ver a estreia do Neymar. E, cara, a gente viu uma coisa bem diferente do habitual que tinha no Barcelona, né? No Barcelona ele era um jogador aberto pela esquerda, o Messi aberto pela direita, o Messi centralizando um pouco mais o Suárez mais na frente. E hoje, apesar de manter esse 4-3-3, quem ficou flutuando foi o Neymar. O Di Maria se manteve mais aberto na direita e principalmente quando o Kurzawa abria pelas pontas no ataque, quando o PSG tinha a bola, o Neymar centralizava, ficava ali com o Rabiot, às vezes com o Verratti, mais atrás do Cavani e trabalhando muito bem, arrancando, deu vários passes bons, deu uma assistência para o Cavani, deu um passe sensacional também para o Di Maria, alguns lançamentos ele tentou, um bom trabalho com o Daniel Alves. O que você espera desse Neymar do PSG? Cara, eu gosto desse PSG. O Neymar parece que tem uma boa sintonia com argentinos e uruguaios, né? Engraçado isso, né? Sai de uma dupla de MSN para de um brasileiro, um argentino e um uruguaio, para agora talvez um MCN, né? Horroroso. Eu tentei, a gente colocou no Doente de Futebol, falou assim, e aí, depois do MSN, qual que vai ser? Mas aí fizeram só combinações ruins, não deu para ler nenhuma, não. Agora, é bom pro Neymar, cara, porque ter. Ele já tá na época de protagonismo, né? Eu acho que na idade dele, de maduro pro futebol, no caso de ser um protagonista. E isso ele tá assumindo com tranquilidade. Já assumiu há algum tempo na TV. Na TV, não. Desculpa, na seleção. E aí ele tá agora cada vez mais empenhado. Também acho daqui a pouco a 10 é a faixa do PSG. Gosto do jeito que ele tem jogado solto, mas eu achei um pouco fominha, cara. Também. Um pouco fominha nisso aí, mas parecia que estava afobado por uma estreia brilhante, e às vezes nem sempre é assim. Ainda que não brilhante, foi razoável para bom, com uma assistência e um gol num clube, né, que eu acho que eu nem lembro o nome, na verdade, do adversário. Eu vou dar uma colher de chá pro Neymar, mas eu também achei que ele foi muito fominha alguns lances, assim. Principalmente ele dominava, ia cortando pra direita, teve um lance que o Pastore tava aberto, um outro que o Kurzawa tava aberto, que era só tocar porque o cara batia pro meio da área, e aí ele preferiu tentar individualizar, mas foi estreia, né? O jogo também já ganha desses lances, não dá pra botar ele muito, assim, na cruz. Mas é interessante, né, ver um Neymar protagonista agora. Que nem o JBeiro08 falou aqui no Twitter do Duende, ele botou, agora ele é o camisa 10 do time, tem que se movimentar mais, todas as bolas vão passar por ele. E acho que é bem por aí, né? O PSG, hoje teve uma jogada, até com o que o comentarista falou no Sport TV, que parecia que o time queria dar o gol pro Neymar, mas eu acho que não foi só isso. Hoje ele é um jogador central, ele é um dos principais da equipe, então querendo ou não, a bola vai passar mais por ele, e isso é muito importante. Exatamente, agradecer aqui, ó, o JV Ribeiro, que ele falou tudo, todas as bolas vão passar por ele, cara, ele vai ter que estar onipresente. Teve uma bola clássica, até bem lembrado, nessa situação. O Di Maria estava partindo pelo meio, tinha o Cavani na direita e o Neymar com dois ou mais marcado pela esquerda. O Di Maria forçou o passe pro Neymar e, claro, foi interceptado. Eles vão querer ajudar, eles vão querer dar uma forçada, no caso, pro Neymar passar as bolas para eles, porque também tem a genialidade fora do comum, mas eles não estão também desprotegidos de genialidades a nível um pouco abaixo do Di Maria e dos seus outros meio-campos, né, cara? Cara, a partida do Verratti muito boa também. Ele depois botou um bolão pro Di Maria. Botou duas bolas muito boas pro Di Maria, que acabou perdendo. Mas é aquela coisa também, né? Apesar de tudo e tal, 3-0, muito bom, gol do Neymar, PSG muito superior. Mas é o segundo jogo da temporada, então, assim, o time mesmo não tá no mesmo ritmo. E eu vou te falar, pegando o embalo aqui dessa comparação de Neymar, Barcelona com Neymar, PSG, se o PSG pega o Barcelona na Champions de novo, sem o Barcelona, sem o Neymar, eu não sei se aguenta o Barça não, sabia? Aquele 4-0 revertido do ano passado. Ah, cara, foi muito... O 6-1 foi muito fora da curva, assim, apesar de ser um jogo fantástico, foi fora da curva. E eu acho o comentário do Paulo Henrique BC aqui, de Bianchini, falou assim, ó, mandou bem, conseguiu dar passes decisivos e apareceu bastante pro jogo. Achei interessante essa nova posição. É o tipo, a função do Coutinho. Pois eu acho que o Coutinho, ele tá um pouco... realmente, parece, se assemelha com o Coutinho no Liverpool. Talvez eu acho que o Coutinho joga um pouco uma linha um pouco mais atrás. Eu acho que é um pouco isso também. Não sei se assistiu a estreia dessa... Do Liverpool com o Watford? Isso. Não vi. Eu vi foi um jogo 3-3, só vi os melhores momentos. A Premier League começou bem estranho, assim, bastante gol e tal. O Coutinho não jogou. Ele deve voltar mais pra frente e tal. Mas o que eu achei interessante foi que o Klopp tá usando de um lado o Mané e do outro o Salah. Eu acho que disso ele não vai abrir mão. O Coutinho deve entrar ali. O Liverpool joga basicamente no 4-1-4-1 hoje, com o Henderson atrás, Vinaldo e Kahn centralizados, Mané e Salah na frente, nas laterais e o Firmino na frente. Eu acho que o Coutinho entra ou no lugar do Vinaldo ou do Henrique Kahn. E aí a gente tem uma mudança, né? Assim, essa vibe também, chega de trás arrancando, mas o Coutinho ainda tem uma linha um pouco mais atrás, ainda tem uma responsabilidade diferente. Tanto que eu não vejo ele como um grande substituto para o Neymar no Barcelona, não por qualidade, obviamente, mas por posicionamento. Talvez no esquema que o Barcelona jogou hoje, que eu acabei não vendo o jogo, você viu, pode comentar um pouco melhor, o Barça tá carecendo de peças, né? Boas peças. Sim, exatamente. E aqui, por fim, Barcelona, depois que ele fizer algumas contratações até o fim da janela, a gente pode dar uma opinião mais concisa, né, cara? Porque agora tá sentindo falta do Neymar e agora também o Barcelona pode sofrer um revés muito maior do que tem sofrido aí nos campeonatos e até internos mesmo da Espanha. Atlético de Madrid vem com força e o Real Madrid, já está se mantendo. Se o Barça não tomar conta, o Neymar é 40, 30% do time. Mas, pô, afinal de contas, tá com 200 milhões aí um pouquinho no caixa, tem que trazer, senão e vai ficar da, da bobeira. Também, né? Não foi um time top assim da última Champions. Era pra ter sido eliminado contra o PSG, que nem se falou, foi um ponto fora da curva, e depois caiu pra Juve naturalmente, assim, porque a Juve realmente tá jogando muito mais bola. Faz uma ou duas temporadas que o Barça não é mais aquele mesmo, o Iniesta já tá começando a sentir um pouco, o Rakitic não faz mais uma grande temporada. Cara, o Neymar era uma peça bastante importante. Obviamente não era a única, mas era muito importante naquele time. Fico até curioso para como é que vai ser essa temporada. E eu também. Você falou, o... a gente pega o PSG, trouxe o Neymar, estão falando agora de Mbappé, tá atrás do Oblak, também parece. Outros times contratando muito bem. E o Real Madrid, assim, contratou jogadores coadjuvantes, totais, assim, reservas. O time titular continua o mesmo. É com o Asensio entrando um pouquinho mais... é, o Isco um pouco mais protagonista também, mas basicamente o time é o mesmo do ano passado, e é um time multicampeão, né? Cara, você falando em Isco, você viu a multa rescisória que eles colocaram pro Isco? De não. Acho que foi de 700 milhões de euros. É, o futebol agora, depois não, desse caso do Neymar, o futebol de multa vai ficar muito diferente. Por exemplo, se não me engano, o Coutinho e o Dembélé, que são os maiores, os que mais interessam o Barcelona, eles não têm multa. O Dybala acho que também não tem. Então, só sai se o clube quiser mesmo. Ué, mas isso não é possível, de acordo com o ponto. Tem que olhar sobre isso. O que aconteceu é que, dentro, porque no Brasil ela é necessária, entendeu? A multa rescisória tem que ser prevista. É, ela tem um limite, mas ela é prevista. Agora, no caso do Dembélé, foi muito engraçado, né? Que o Borussia não vendeu para ele e falou assim, olha... se o Barcelona tivesse chegado ano passado com esse dinheiro, teria levado, mas hoje os valores do mercado se alteraram, cara. O Dembélé, se o Neymar vale 200 milhões, o Dembélé vale 100 agora. Ou seja, que, por exemplo, se o Dembélé colocar vale 100 milhões, quer dizer que ele é o segundo maior da história. É, estão pedindo acho que 150 pelo Dembélé. É isso. E o Coutinho ia ser o segundo mais caro da história, 130, né? É, de euros. Imagina. Olha que absurdo que a gente chega, cara. Então, o Qatar inflacionou em situações inimagináveis o mercado. Injetou uma grana absurda. Eu acho que esse talvez seja o segundo boom de inflação no mercado, assim, grande boom, né? Obviamente a gente vê diariamente o valor de jogadores subindo e tal, mas no começo dos anos 2000, aquele Real Madrid galáctico chegou comprando todo mundo, teve o Zidane e o Figo, que hoje, se não me engano, estão ainda top 10, é uma das mais caras de todos os tempos. E naquela época a gente inflacionou demais. Hoje o PSG faz isso. E isso reflete em todos os mercados, né? Hoje ninguém vai querer vender um jogador barato para o Barcelona por saber que ele tem ali 222 milhões no cofre. E aí joga até, por exemplo, para o mercado brasileiro. O Santos, nessa brincadeira, parece que ele deve lucrar mais ou menos 50 milhões. 33 daquele mecanismo de solidariedade. E parece que tinha uma multa de 17 milhões no caso do amistoso, que não foi realizado. Cara, e aí a gente tá vendo aqui, Felipe, que o tema de Twitter vai dar muito bem. Teve 10 participações aqui, não vai dar pra ler todos. Como... improviso aqui, né? É, e a gente ainda vai pensar. Então, o Alan falou que parecia um gordo rodízio, queria tudo pra ele, comentando a parte do Fominha, que a gente tava comentando, fez um bullying com isso. E o senhor desgraça, eu falei que ia ter nome assim, cara. O Fer Graciano, vamos ler o arroba Fer Graciano aqui. É... lá vai arrebentar com certeza, vai ser o melhor francês, mas acho que só. Tá no rumo pra virar o outro Robinho. Cara, eu tô ouvindo muito isso. Neymar é o novo. Eu sei lá, cara, ele tá fazendo exatamente um caminho que o Rodinho fez, só que inverso. Ele fez, foi do Barcelona pro PSG, outro foi do PSG pro Barcelona. E outro mas, tempo no... também, né, cara? O outro Neymar, tempo. Eu acho que ele tem o potencial de fazer o campeonato francês crescer muito, atrair muito pro campeonato. E nesse caminho, cara, essa ambição dele eu acho muito nova, entendeu? Ele pode ser o maior jogador da história do PSG, por exemplo, dependendo do que ele conquistar. O que é muito provável, que conquiste bastante coisa também, né? Sim, sem dúvida. Então, agradecendo a galera, cara, que a gente agora pode pular para outro tema, que é não só o do mercado em bola e de internacional que se vive do futebol, principalmente imigrantes da bola, né, Felipe? Também se vive do brasileirão aí. Claro, e pô, a gente que acompanha o futebol brasileiro, hoje teve um embate Felipe Simonetti contra Marcelo Fadu, né, às 11 horas da manhã do domingo. Aí deu a lógica, né? Mais ou menos, todo mundo foi bem assim, São Paulo, Cruzeiro... 3x2 São Paulo, 2 gols do Hernanes. Voltou muito bem, cara. O Profeta tá dando uma sobrevida pro São Paulo que esse ano vai penar pra fugir do rebaixamento. Cara, eu fiquei muito chateado. Sassá Lotelli fazendo gol e sarrando. Pênalti, meteu 2. Rodrigo Caio também, né? Que tá na seleção, diga-se de passagem, como diz o nosso amigo Neto. Mas eu não vejo nunca esperança do Cruzeiro ganhar. São Paulo pode estar ganhando de 3x0 lá. Só aquele desse do Luan. Quando o Luan fez 3 gols dentro do Morumbi. Eu acho que quando você, um Luan faz 3 gols no Morumbi, aí você fala, não, ninguém vai ganhar mais Cruzeiro. Foi o ano que a gente rebentou. Mas, cara, tirando isso, é incrível essa mandinga que o Cruzeiro tem contra o São Paulo. Deus do céu, perdendo de virada um jogo que a gente jogou melhor com o maior Copa do Brasil no Morumbi. Vocês ganharam de 2, né? No primeiro jogo no Mineirão, vocês ganharam de 1x0 do Ávila. Então, assim, a mandinga tá virando. Ah, sei lá, eu fiquei chateado. Eu sei, acho que é o chateação que eu tô hoje. Mas, enfim. Mas eu vida que segue? Fiquei impressionado hoje, cara, com, além do Hernanes, assim, que pra mim é o grande destaque do São Paulo. Mudou o jeito do São Paulo jogar, importantíssimo naquela virada contra o Botafogo, em outros jogos também. O Sassá, cara, o Sassá muito dedicado lá na frente, ele ainda tá pegando o ritmo do time, mas muito dedicado. Os dois gols mesmo foram, assim, de raça e dedicação, que ele contra o Rodrigo Caio, muita insistência. E ele é forte, né? Sabe finalizar um contra um, um jogador muito bom. Exato, exatamente. E agora, vendo a tabela aqui do Brasileirão, vamos lá. Corinthians primeiro, disparado, Grêmio, Santos, Palmeiras, Sport, Atlético. Esse é o G6, né, Frit? Atlético Paranaense no G6, cara. Isso. Que coisa, hein? Cruzeiro em nono, Atlético em décimo. Aí eu pulei o Flamengo e o Botafogo, sétimo e oitavo. E o seu São Paulo, 16º, o mesmo número de pontos da Chapecoense, com um jogo a menos, podendo voltar para a zona. A Chape, por causa daquele jogo contra o Barcelona, etc., acabou adiando o jogo contra o Corinthians. Então, assim... Contra o Corinthians. Eu acho que difícil o São Paulo... Perde visibilidade justamente agora. Contra a Chape, só para voltar o São Paulo, lazer 4? Acho que não. Complicado, e a gente está aí, cara, num campeonato absolutamente decidido, o campeão, para mim. Mas com bem aberto o G6. O G6 é um grande ponto de interrogação, porque você pensar que o Atlético Paranaense tá no G6 com 29 e quem tem. O São Paulo tá com 22 na tabela, ou seja, a gente tá falando aqui de 3 jogos. O Corinthians tá vivendo um mundo paralelo. Só se acontecer algo grandioso com o Grêmio ou com o Santos para chegar. Mas. De qualquer forma, assim, eu inacreditável. Não acredito. Mas, cara, focando no jogo de hoje mesmo, o Hernanes fez 2 gols, né? Deu uma assistência. E pelas minhas contas, o Hernanes chega a 4 gols pelo São Paulo, 4 jogos e 1 assistência. Que é um número muito bom, né? Por um meia que chegou, tava muito acreditado, que é um meia que todo mundo já sempre elogiou. E aí, quando contrapõe com um jogador que o Paulo que eu não gosto, sempre critico e sempre sou criticado por isso, que é o Lucas Prato. O Lucas Prato fez hoje o 19º jogo dele, 20º jogo dele, aliás, se não me engano, pelo São Paulo no Brasileirão. Ele fez 5 gols e deu 2 assistências. E com isso, o Prato joga muito mais perto da área, né? Ele ainda perdeu um pênalti contra o Santos, poderia ter chegado a 6 gols e tal. Mas ele fez gol contra o Palmeiras, uma partida excepcional, um gol e uma assistência. Fez gol contra o Avaí, que era uma partida que, querendo ou não, é obrigação de um centroavante, né? Fez um gol contra o Vasco também. Estamos dando 2 gols contra o Vitória. Então, assim, gols não muito decisivos, coisas não muito importantes. Claro que contra o Vasco foi importante, e a partida contra o Palmeiras excepcional. Mas, cara, eu espero muito mais de um centroavante que custou 20 milhões, pode vir custar até mais, ainda mais de um time como o São Paulo. Eu fiquei muito elogiado Brasil fora, eu sempre questiono isso. Os números dele são bem questionáveis na carreira. Sabia que ele tem menos gol que o Rogério Ceni, por exemplo? Não, não sabia, cara. Quem tem menos gol, Prato? É, o Prato, menos gol que o Rogério Ceni. Então, assim, minimamente questionável, né? Caralho, eu não sabia disso. Pois é, complicado. Eu sofro com isso, sofro com o Corcundinha lá no ataque de São Paulo. Mas você já tá acostumado com o Rogério, torcedor do Atlético aí, não deu pra pensar. Pois é, complicado. Já sofria com ele aí no Mineirão, inclusive você presenciou aí, né, que eu vi pelas suas fotos, você presenciou a saída do Atlético Mineiro, foi isso mesmo? Você estava no Mineirão? Ah, tava da Libertadores, fui sim, complicado, jogo lá, jogo bem ruimzinho e tal, o Atlético não tá mostrando o melhor futebol, não sei nem como é que ganhou do Flamengo hoje, também tá num momento difícil, mas Tem que esperar isso aí. O Flamengo agora assumiu Rueda. Muita coisa pra mudar ainda nesse Campeonato Brasileiro, que virou um turno agora, né? Sim, exatamente, cara. Agora o Atlético tem que se reorganizar, o Flamengo agora com o Rueda também vai. Vamos ver essa cara, né? Desse mais um técnico estrangeiro, que a gente sempre cria tem essa dúvida. Exatamente. Cria muita expectativa e no final, até hoje, assim, retrospecto recente, não teve grandes resultados. Eu acho que pra fechar, Fadu, esse novo modelo de podcast aqui, hoje foi mais pra dar um voltamos e testar esse sistema do Twitter, que funciona super bem. A gente espera contar com vocês sempre. Deve gravar por volta de segunda-feira, né, Fadu? Segunda noite. Sim, segunda ou durante a semana. O que eu queria também fazer, Felipe, no Twitter, é a gente deixar um campo aberto. Fala assim, ó, pergunte sobre qualquer coisa que o oráculo Felipe Simonetti, Marcelo Fadu, vai responder. Uma vibe qualquer meio, coisa. Meio da mixer, qualquer coisa, né? Sobre futebol. Eu acho bem legal também. Pergunte que responderemos. Isso. Vamos colocar assim, imigrantes no ar. Faça sua pergunta, qualquer pergunta sobre o mundo do futebol. E cara, qualquer uma, e a gente vai dar o pitaco. Perfeito. E pra fechar, um último comentário que eu queria fazer foi que tenho assistido muito futebol e uma das partidas, acompanhei bastante essa estreia da Premier League, e um time que me chamou muita atenção foi o United do Mourinho. Estreou hoje 4-0 em cima do West Ham, fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo jogou muito bem, e eu tô criando muita expectativa em cima do meio que deve ser formado mais ou menos por Matic, que saiu agora do Chelsea, André Herrera, que pra mim é um jogador sensacional, que tem pouca mídia, um organizador fantástico do meio de campo, Paul Pogba, que meteu um gol hoje, Marcus Rashford, muito bem também, carimbou a trave, depois entrou no lugar dele o Martial, que deixou o gol, o Mkhitaryan, muito bem, e na frente, cara, pra mim a melhor contratação da janela, depois do Neymar, obviamente, Romelu Lukaku, cara fantástico, tava precisando chegar no time de ponta. Chegou hoje, estreou oficialmente na cidade de Premier League pelo United, fazendo 2 gols. O Matador Nato. E todo mundo aí na mão do Mourinho, eu acho que tem muito a render. E colocaria como forte candidato ao título. Com certeza, cara. Hoje foi um podcast giro da rodada com uma volta da Premier League, que é essa delícia de comentar. A gente tá louco pra ela bombar e ter muitos gols, né, Felipe? Igual você falou, pô, o Manchester meteu 4 aí com essa turma toda jogando muito. O Lukaku, né, cara? Metendo 2 gols. Um 3-3 com 3-2 depois contra o Chelsea, também. Caramba, gente, que é isso? Premier League. Noção, assim, Arsenal e Leicester, pô, um jogo de 7 gols. Watford e Liverpool, um jogo de 6. Chelsea e Burnley, um jogo de 5. United e West, um jogo de 4 gols. Até o Huddersfield Town contra o Crystal Palace, um jogo de 3 gols. Então a Premier League é um campeonato de muitos gols e a gente pode esperar uma boa competição, né? E como uma boa podemos esperar uma boa temporada de imigrantes? Podemos esperar, sem dúvida, e a gente vai voltar com novidade e com tudo que vocês gostam, inclusive dos nossos palpites clubistas, que eu sei que algumas pessoas não gostam tanto. Isso. Hoje a gente introduziu então o novo formato e semana que vem pode esperar também com novidades e melhores explicações. Amadurecimento desse novo formato e tudo que há de melhor nesse podcast, não é não? Exatamente, galera. Abraço a todos e voltamos. Um abração e tamo de volta. Falado.